para vos entreter, nem sei o que faça mais, por isso vão ouvir ler os anúncios dos jornais. Vende-se caminhonete, negócio de capital, casa com grande quintal, carro aberto, Chevrolet, aluga-se um bom buffet, senhora bem educada, parteira diplomada, doutor Elias dentista, sócio capitalista, quarto com porta para a escada, sócio capitalista, quarto com porta para a escada, rapazes para sapateiros, emprego de capital, aluga-se um bom portal, precisa-se caramileiros, aviso aos merceeiros, desapareceu lindo cão, um importante leilão, vende-se quem tem felgueiras, modistas e costureiras, aluga-se o resto do chão, modistas e costureiras, aluga-se o resto do chão, precisa-se angariador, grande baixa no azeite, ama de primeiro leite e sócio trabalhador, vendemos um bom motor, rica sala mobilada, precisa-se de empregada, discos e um gramofone, não perca tempo telefone, quarto com porta para a escada, não perca tempo telefone, quarto com porta para a escada, passa-se pastelaria, galinhas, patos, perus, lindos cãezinhos de luz, trespassa-se carvoaria, aluga-se alfataria, roupas em segunda mão, brocha, show-se no bilhão, e moto que sai de carro, aluga-se um primeiro andar, oferece-se um hortelão, aluga-se um primeiro andar, oferece-se um hortelão.